Com o Senhor, mas é qualquer um que pode ter essa experiência. Levante-se, levante sua voz e declare a Ele. Experiência ou será? Profetizamos. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Mais terrível, não importa. O mais devasso saiu de casa, adulterou, matou, roubou, não importa. Sangue do Cordeiro te purifica. Lá na cruz do Calvário, sangue que comprou a todos nós, sangue que comprou a mim, comprou a você, sangue que comprou cada um de nós, sangue precioso do Cordeiro, que limpa-nos, que nos purifica, que nos faz vencedores sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. O sangue de Jesus. Lavar.